Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora através da internet, queremos levar até os nossos queridos ouvintes a beleza da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também falando sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. Graças a Deus, a fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos, que é tão prejudicial à nossa vida. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio dos Centros Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmão Éder Assunção, e o tema que nós vamos abordar aqui hoje é Divindade, Prosperidade e Auto-Perdão. Ligue para nós para participar do nosso programa com suas perguntas e também com sua opinião, ligando para os telefones 11-3941-9750, 3942-9750. Se preferir, pode participar das nossas redes sociais também. Facebook está ligado hoje, Rodrigo? Facebook? Não, só o YouTube. Então, tem que ligar, então, tem que dar dica ao pessoal para entrar no nosso WhatsApp também, né? Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Éder. E bom dia, nosso querido ouvinte, você que está escutando a gente aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento. Aí vocês estão assistindo a gente também pelo YouTube Live. É só baixar nosso aplicativo, Vivência Espírita, lá no Android, e ouvir a reprise desse programa, que é o Zé Magalhães coloca lá, edita o som e coloca pra gente toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, passa a reprise desse último programa de domingo. É um trabalho que ele faz lá nos Estados Unidos? Isso, ou ele já está aqui no Brasil? Agora ele está de férias aqui no Brasil, mas ele está fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, e aí eu mando para lá o arquivo, né, do final do programa, e ele trata e coloca no ar aí na rádio online. Então, só baixar o aplicativo aí, escutar e participar. Lembrando que a gente vai definir uma pergunta para sorteio durante o intervalo, e a gente vai sortear dois livros espíritas. Então participem, compartilhem, curte, que quem estiver interagindo aí, compartilhando também, está participando do sorteio. Então quem já está ligado conosco lá é o Rafael Brizante, mandando um ótimo programa a todos da mesa e ouvintes, e o Paulo Quintanilha também lá no YouTube Live. Lembrando que a gente não está transmitindo pelo Facebook, só pelo YouTube Live agora. Então, entra aí, participa, ou pela rádio online também, pelo aplicativo. Então, vamos iniciar com a prece de abertura? O Eder, você poderia fazer a prece pra gente? Claro, bom dia. Não. Bom dia a todos. Então vamos nos lembrando da grandeza maior do nosso universo, da lei do amor, riqueza maior que temos, prática simples, e vamos então abrindo os nossos corações a nós mesmos, entrando em contato com os nossos superiores, com os nossos mentores, nos colocando à disposição ao exercício do amor maior, em cada olhar, em cada sorriso, a cada estender de mão, a cada pensamento, a cada reflexão, vamos nos lembrando dessa interação maior. Que nunca estamos sozinhos. Estamos sempre inseridos no amor maior, sendo parte dele. Que sejamos esse exercício, que sejamos a própria lei do amor, que sejamos a própria compaixão em plano encarnado, representando assim a todos aqueles que torcem que tenhamos uma encarnação plena, segura, cheia de coragem, bondade e, acima de tudo, de amor. E que façamos assim um galgar evolutivo constante à nossa humanidade, contribuindo ao entendimento de algo mais profundo, com mais significado, nos lembrando de que somos apenas um. Que possamos superar as nossas lapidações do ego. Que possamos superar os nossos problemas internos, nossas inseguranças, nossas culpas. Que possamos esculpir nossa moral através do bem maior, da retidão, em cima de tudo do amor. E dessa forma, nós pedimos a abertura da espiritualidade para mais um programa e principalmente para mais um domingo cheio de amor, de plenitude, que possamos ser essa entrega, que possamos ser esse exercício e sejamos o próprio amor. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Divindade, Prosperidade e Auto-Perdão. Antes de iniciarmos o nosso programa, Jorge, eu queria mandar um grande abraço para a Bia, que eu comecei a ver o programa que ela está fazendo, a comunidade lá da TV Globo, mas atrasou um pouco, né? Falaram que era 7h15 e começou, era 7h20 o programa da nossa querida amiga Bia Porto, que estava falando sobre as plantas na Rede Globo, que já esteve aqui no nosso programa falando do mesmo assunto, né? Então, bom dia para a Bia, que está nos ouvindo, ela que está também, deve estar, já assistiu, né? Já viu o programa da Rede Globo, e um bom dia para a Bia e para os seus familiares. Então, nós vamos aqui falar com o Éder Assunção, que eu conheço desde garotinho. Acho que sua mãe estava grávida. Desde já estava. Barriga, né? Já conheci o Éder. E o Éder, ele era do grupo assistencial Recanto da Fé e faz um trabalho muito bonito lá no bairro São... Jardim São Vicente. Jardim São Vicente. É, na rua Pedro Daniel, é isso mesmo? Isso. Número 50? 63. Errei só o número, né? Mas eu tive lá, inclusive, na inauguração, eu estava falando com a Assunção, com seu pai, né? Com a Branches, que ele que fez a inauguração. Há quanto tempo faz já, Ted? Eu acho que a inauguração daquele prédio foi em 89 ou 90. 90, é. O Abrantes já estava aqui em São José. Sim, então. Eu acho que vamos entrar aí há 40 anos, né? 40 anos? Não. Não, é 30 anos. 30 anos, 30 anos. 30 anos. Nossa, aí, Jorge, já eu estive na inauguração do Recanto da Fé. Não, mas aí isso aí é pra você, jovenzinho. Jovenzinho. É pouco tempo. Porque aquele que fez 100 anos, o pessoal anos. Falou que você foi da, fundador lá, né? Que fez 100 anos. Né? Bem, então vamos lá. Rui, é só pra gente esclarecer agora, já no início. Todas as vezes que a gente anuncia a vinda do Éder Assunção aqui, as pessoas já associam à música, já associam ao violão. E na hora que ele chegou ali, eu falei, mas cadê o violão? Aí ele falou, agora eu tô meio sem, eu tô dando um tempo segundo a espiritualidade. Isso que eu queria que o Éder explicasse. O que que aconteceu, Éder? Seu mandato foi cassado, alguma coisa assim? Não, como é que é? Não. A gente continua com o exercício da musicofonia, né? O exercício mediúnico musical. Todas as quartas-feiras, com um trabalho fechado lá no Recanto da Fé. Mas a espiritualidade nos pediu um resguardo de um tempo em termos de adaptação à nova questão tecnológica, né? A redes sociais, internet, etc. Eles estão pedindo um tipo de readaptação de apresentações abertas. Então, assim, nós suspendemos os shows beneficentes, que às vezes a gente fazia, suspendemos qualquer tipo de apresentação aberta, segundo eles, para essa readaptação. A gente não sabe exatamente como vai ser. É um trabalho sempre em conjunto, né? Segundo eles, quando eu, às vezes, em sonho não, né? Quando durmo, desdobro e vou fazer a reunião com eles. E é sempre um trabalho em conjunto, mesmo eu não lembrando, deve ser em conjunto. E aí eles vêm com os recados. E nesse momento nós estamos com esse recado de suspensão às apresentações abertas. Estamos trabalhando toda semana em conjunto de maneira fechada. Mas os trabalhos continuam, eles continuam trabalhando muito, né? Dão sinais a todo tempo, como a gente chegou aqui, estavam tocando músicas, boa parte deles estão sempre aí, eles não deixaram a gente não. O Cartola continua sendo dirigente lá de um trabalho de vocês? Continua sendo dirigente, a gente vem sentindo que eles vêm revezando um pouco nesse comando, até talvez por mais compromissos, a gente não sabe exatamente, mas tem tido um revezamento, né? Cartola, Ari Barroso, às vezes Luiz Gonzaga, eles têm revezando um pouco a questão da dirigência, mas o Cartola sempre com o nosso trabalho aqui, com a nossa corrente, eu acho que ele tem uma responsabilidade a mais com a gente, né? Tomara que a gente consiga todas as vezes que a gente vem, que você vem pra falar, a última vez que você esteve aqui também não foi sobre música, que foi sobre física quântica, alguma coisa isso. Assim, né? Que a gente, eu e o Rodrigo estávamos viajando. Mas olha só, pra gente visualizar isso aqui para os nossos ouvintes, né? E agora também os telespectadores. Como que acontece esse trabalho dirigido por músicos? Por exemplo, o Cartola que dirige o trabalho, você usa a música ali no trabalho, mas é como se fosse uma desobsessão? Perfeito, é uma desobsessão. Né? É uma desobsessão em vários fatores, inclusive de algumas coisas que nós vamos falar hoje. Né? Porque, assim, na verdade ocorre o trabalho de musicofonia, é um trabalho de artes mediúnicas, não é só a musicofonia. Também acontece a pictografia, a psicografia de poemas ao mesmo tempo. Né? Só que a espiritualidade trabalha em parceria, mas cada setor tem sua dirigência pessoal. Né? O pessoal da pictografia tem uma dirigência espiritual específica, dos poemas também e da musicofonia também. No caso da musicofonia, eu me ponho à disposição, né? Como a gente já fez aqui antes, eles vêm, compõem músicas na hora, com os temas. Às vezes a gente tem um tema do dia que eles vêm reproduzindo, a gente percebe isso depois. Às vezes eles pedem tema, dependendo do que for. E ao exercício mediúnico musical, a energia que desprende pela música é levada à espiritualidade, onde Os nomes que a gente passa no trabalho são atendidos através dessa frequência. Uhum. É, assim como também a gente tem visto trabalhos muito coletivos. Então, assim, essa energia é levada ao astral inferior, uhum, e é ajudado muitos irmãos do astral inferior com essa energia da música, né? Uhum. A gente já teve... A gente tem processos muito comuns, assim, dos médiums da corrente estarem ouvindo a música e ouvir a banda inteira, não, uhum, ouvir só o violão que está ali. Isso acontece, às vezes, porque eles montam shows no, uhum, astral inferior. Imagina, você tá lá no astral inferior, tá mal, tá doendo, aquela coisa toda que a gente conhece, de repente você olha, tem um show de um artista que você gosta, uhum, que você conhece, né? Você naturalmente vai ser atraído àquilo. Quando chega lá, existe uma equipe de socorro que usa dessa frequência musical para socorrer esses irmãos. Uhum. Isso acontece de maneira muito comum. E a interação entre o trabalho e o assistido? Só pra gente ficar bem localizado, a gente se localizar no espaço, sim, aqui. É, existe o trabalho presencial, às vezes a pessoa chega com problema no centro. Perfeito. E essa pessoa é colocada no centro da corrente para ela assistir, digamos assim, o que está acontecendo ali. Perfeito. Né? Outras vezes não, outras vezes só se leva o nome, isso, de um assistido ali para ela não participar. Às vezes um trabalho de obsessão é até desaconselhável você, perfeito, deixar um assistido participar, que ele pode até se assustar com, sim, o que vai ser falado, sim, ali. Às vezes não conhece o que está acontecendo. É mais ou menos assim também? É mais ou menos assim. Os assistidos, eles são levados ao centro no dia dos atendimentos, de, uhum, passe e tudo mais, passam por toda a questão da avaliação, uhum, e são indicados ao aprofundamento de desobsessão, né? Então chegam pra gente alguns nomes, que a gente passa os nomes, fazendo esse trabalho à distância, né? Até por essa recomendação de trabalho fechado, até pra não impressionar mesmo. Uhum. Eu acho que é mais não impressionar os médiums do que os assistidos, uhum, pra ser sincero. Eu acho que é mais pro nosso ego, uhum, ficar na caixinha, uhum, do que pros assistidos não se impressionarem, né? Porque de repente lá a gente recebe pinturas também, uhum, de alguns pintores famosos, aí ele ouve uma música de um cantor que ele gosta, né? Uhum. Isso às vezes pode impressionar ou atrapalhar, uhum, a questão real da desobsessão. E a intenção não é essa, né? A intenção é realmente trabalhar, uhum, fazer o trabalho espiritual mesmo. E aí, eles são... A gente recebe os nomes, passa os nomes, mas a gente tem trabalhado muito também na questão coletiva. Então, assim, esse último ano, como foi muito denso em relação às questões políticas, uhum, foi um ano de transformação energética. A gente recebeu muita mensagem de transformação energética do país, né? Então a gente trabalhou também muito em prol dessa coisa coletiva. Éder, vocês estão sentindo que está havendo uma transformação energética no nosso, sem, Brasil? Sem dúvida, a gente recebeu mensagens, né, bem claras. Bem clara. Por exemplo, a gente recebeu uma mensagem muito interessante, assim, intuída de que não foi à toa a queima do Museu Nacional, apesar de ter sido uma lástima. Eu cheguei a conhecer o Museu Nacional antes de queimar. A gente entendeu aquilo como uma transmutação muito grande, apesar da gente perder muita, uhum, coisa, né? Mas a mensagem que veio foi de transmutação. Não foi à toa que aquilo queimou no dia que queimou, né? Porque aquilo queimou no dia oficial da nossa independência, no dia que o documento, uhum, da independência foi assinado, naquele prédio. Ah, naquele prédio? Naquele prédio. E queimou nesse dia. É muito significativo, exatamente 200 anos depois. Uhum. Né? É muito significativo. É muita coincidência, né? Então. Aquela coisa que não é coincidência. Né? Uhum. Então, a gente recebeu muita mensagem de transmutação, trabalhou muito nessa área coletiva, né? De acordo com a orientação deles em cima disso. E a orientação deles que estão trazendo é para melhor ou é para pior? Olha, a orientação que a gente melhor tem recebido é que, a princípio, era de transformação, né? Que ó, vai transformar. Até a gente ficou meio assim, pô, vai transformar, vai. A gente não sabe pra onde. É. Mas vai mudar. Não, mas tem que transformar pra melhor, né? Porque então, pra pior... E com o passar do tempo, a gente foi entendendo que era pra melhor, até pela frequência que foi chegando, né? Foi chegando uma frequência muito mais leve, mais interessante, assim. A gente acredita que qualquer transmutação conduzida pela espiritualidade é pra melhor, não tem como ser pra pior, sim, sim, né? Mesmo que às vezes a gente sinta algum impacto que pareça pior, é sempre pra melhor, né? Impossível não ser pra quando melhor. Como nós somos ego puro também, sim, cada ser humano, a nossa individualidade nos atrapalha muito, muitas vezes, né? Porque, sim, com certeza, qualquer transformação transformação, existirão alguns pontos que vão tocar em você e para você não é bom. Perfeito. Né? A gente vai sempre cair no apego. É. A gente, o nosso, eu brinco que eu, como terapeuta, né? É, eu brinco que o nosso inconsciente é muito preguiçoso, ele é muito apegado. Qualquer mínima mudança, acomodado. É. Qualquer mínima mudança ele não quer. Ele faz corpo mole para mudar. Não, às vezes não é nem que não vai dar certo, ele simplesmente está com preguiça, às vezes, de mudar, né? É, mas é natural, a gente ainda é muito inseguro, isso tudo tem muito a ver com o medo inconsciente que a gente tem das coisas, né? Medo inconsciente. É, e consciente também, né? E isso acaba amarrando um pouco os nossos... A gente, em vez de se libertar, se entregar aos processos de transformação, pular de cabeça na coisa nova, a gente adora se reafirmar no que eu já conheço, se reafirmar no padrão condicionado, no que já existe, né? Isso amarra muito o nosso processo, né? É, o Everaldo... Ah, Everaldo que está aqui em São José, nasceu mais uma... Mais um neto. É, ele falou que ele viria quando o neto nascesse, né? É neto ou neto? É neto Pedro. É. É o Pedro. Legal. Então, bom dia pro Everaldo, né? Estamos esperando ele aqui. Como é que é aqui, um maravilhoso também. Dia pro Everaldo? Não, pô, o Everaldo é sempre maravilhoso o dia. Pode estar chovendo, caindo, canivete. Pode estar a chuva que deu essa semana lá no Jardim das Indústrias, que parecia que você estava em outro país, né? Não, eu estava lá, rapaz. Eu estava ali na Anchieta, ali, Deus, parecia que ia acabar o mundo, viu? É, com porque tanta tanto pedra. De gelo que ficou no chão. Foi. Depois, você tirar a fotografia, eu não acreditava que era aqui, né? E aí, mas até assim, pro Everaldo é maravilhoso, não tem problema. Né? O Everaldo tem que andar junto com a gente, porque positivo igual a ele não existe. Né? Legal. Ele sempre das transformações pra ele é sempre certo. O que vier, tá bom. Né? É, Deus, vamos conversar então sobre o assunto. São os gurus que a gente conhece, né? Esse pessoal que já tá mais evoluído que nós. É, mas ele que fala. Já entenderam melhor a brincadeira, né? Ele que fala. Ninguém quer sair da coisa do conforto. Como é que é? Da zona de conforto. Da zona de conforto. É isso. É. A gente adora, né? Mas essas inseguranças são coisas que têm a ver com o nosso tema de hoje, né? O nosso tema começa com divindade, né? Isso tem muito a ver com a nossa insegurança, por incrível que pareça. Porque a gente foi ensinado, né? E a gente, isso tem mudado de uns tempos para cá em termos de estudo, de filosofia, de ciência, mas até então a gente foi ensinado e acredita na questão da separatividade. Nós acreditamos que somos separados uns dos outros, somos separados das coisas, das frequências, e principalmente nós acreditamos que somos separados de Deus em algum aspecto. Isso traz uma insegurança tremenda. Não, não separado, mas até duvidar de Deus. Duvidar, e não acreditar. Né? Essa questão da separatividade traz muito isso, né? A gente precisou muito disso no século XX para ter avanços tecnológicos importantes dentro do mecanicismo, né? Das afirmações de Descartes, de Newton. Foi muito importante, mas como a gente já entendeu isso, já superou, vale a gente também absorver esse processo, introjetar isso, né? O filósofo contemporâneo nosso chamado Ken Wilber, ele tem uma frase muito interessante, que é: o homem jamais poderá chegar a Deus. Isso causa polêmica quando a gente escuta. Porque ele fala assim: é impossível o homem chegar a algo de que ele nunca se separou. Como é que ele vai chegar a algum lugar de que ele nunca saiu? É lógico, né? Pode ser considerado um desligamento também ou não? Isso. Como o mecanicismo sempre separou para entender, a gente acabou fazendo isso no conceito religioso, no conceito mais interno, filosófico, inclusive. O Ken Wilber, como ele casa muito com a questão da psicologia integral, transpessoal e com a física quântica, esse conceito não existe mais. Esse conceito é de pura unidade, né? Então, não há mais separação, não há distanciamento, não tem como chegar de um lugar que eu nunca saí. Então, mas e por que que o homem... E por que essa diferença que esse filósofo diz? O que ocorre? Quer dizer, se nós nunca podemos chegar, é porque ele está conosco. Perfeito. E como é que nós podemos situar essa situação no dia de hoje? No dia de hoje. Vamos lá. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho para a ciência atual. Vamos adentrar um pouquinho na questão sistêmica, né, na física quântica, e lembrar que a nossa comprovação divina, que já existe na ciência, através do Dr. Amit Goswami, ela é de que existe uma consciência divina. Você falou... dá para você repetir o nome? O Dr. Amit Goswami. Isso está comprovado num livro dele chamado Universo Autoconsciente, né? Esse livro é de 99, se eu não me engano. E esse livro, onde houve a comprovação de Deus na ciência, ele não coloca Deus com aquele Deus que a gente imagina. Quando a gente fala Deus, a gente imagina um Deus persona. A gente imagina um super ser humano gigante, barbudo, de toga, né? Sentado num trono universal, comandando o universo, né? Personaliza, né? A gente personaliza, né? E ele não coloca Deus dessa forma. Ele fala que por isso que a ciência nunca questionou a existência de Deus, mas ela sempre se perguntou como Deus interage com nós. Isso. E quando a gente personaliza Deus, personifica Deus, isso passa a ser praticamente impossível. E aí todo o argumento mecanicista de que, ok, Deus pode existir, mas ele não interage com você do jeito que você pensa. Por ser infinito, né? Exatamente. Como é que uma coisa infinita e onipresente pode ser personificada em uma coisa, né? Uma coisa finita. Fica contraditório. E com o advento de uma consciência divina existente em cada partícula, isso vem da física quântica, então vem do estudo do átomo, do estudo das partículas, e vem do conceito de que em cada partícula existe uma consciência cósmica, né? E essa consciência passa a ser, então, onipresente. Se cada partícula existente, já falando de física quântica, nos multiversos, que nós espíritas ainda sabemos que nós não estamos num universo só, né? Existente nos multiversos, possui partícula divina, então existe uma frase islâmica que é muito bonita, que é: Deus está mais próximo de você do que sua jugular. E isso passa a ser real através desse advento da física quântica. É um todo, né? Nós fazemos parte de um todo. Esse todo seria Deus. Perfeito. Se nós estivéssemos imersos num mar e nós fôssemos também a própria água do mar. E esse mar é Deus. Essa metáfora fica mais fácil da gente entender. Então, nós somos a própria divindade. Aí você fala, nossa, mas não seria arrogância nossa? Não estaria atendendo ao ego você dizer que é a própria divindade? Em termos mais profundos, não. Se eu trabalho o meu ego, se eu lapido a minha moral e trabalho de acordo com as leis universais, o que sobra é somente a divindade. Mesmo eu estando encarnado em forma de ego, sendo o éder nesse momento... Sendo uma gota desse oceano. Isso. Momento em que eu ajo de acordo com essas leis, eu passo a ser a própria divindade em ação naquele momento. Deixa eu só comentar aqui que o Roberto Wagner entrou aqui, e é exatamente do que a gente está falando. Ele mandou um abraço a todos, em especial ao éder, que me introduziu ao estudo das explicações que a física quântica propicia para entendermos a espiritualidade, sob o aspecto científico. Que a consciência cósmica nos abençoe hoje e sempre. Exatamente do que a gente está falando. Um abraço para ele. O Roberto Wagner sempre participa com a gente aqui também. Grande ouvinte aqui e também companheiro de radialista. E nosso ouvinte é sido. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava colocando aqui a evolução do meu pensamento, né? Porque quando eu era criança, eu imaginava que Deus era um homem grandão, parecido com meu pai até, exato, né? E esse homem, aí existia as criaturas, as pessoas, a natureza em geral. Sim. E Deus estava ligado com cada um desses assim, individualmente, né? Depois, conforme foi passando o tempo, eu pensei que existia esse homem ainda, esse Deus. Sim. E ele estava ligado com a esfera, e essa esfera tudo estava ali dentro, então era mais fácil ele mover a esfera. Perfeito. Tal, né? E hoje eu penso que Deus é a própria esfera. Exato. E nós estamos dentro disso aí, como se qualquer movimento que tem dentro dessa esfera é Deus. Por isso que Deus está em nós e nós estamos em Deus. E perfeito. Nós estamos no outro também. Exato, aí que está a questão. Uhum. Por isso o conceito de unidade. Isso é comprovado fisicamente. Nós não somos separados uns dos outros. Por quê? Todo átomo troca energia com qualquer outro átomo. Sendo assim, o meu átomo nesse momento troca energia com o de vocês, que troca com a China, que troca com os microfones aqui, inclusive coisas não animadas, que não têm alma, né? Também fazem parte dessa frequência. É óbvio que o microfone é algo feito pelo homem, é um aparelho, né? Mas ele também existe frequência. Então a gente também é uno com essas coisas. Inanimado, quer dizer, um ser mineral, por exemplo. Perfeito. Né? O chão, a cadeira. Isso. Tudo isso faz parte. Quer dizer, qual a diferença nossa para uma cadeira? Se você for ver no aspecto material, né? No aspecto material vai ser frequência. É. Mas essa, o mais interessante é que é uma frequência que nos diferencia, mas não é, é desligada uma da outra, é unificada. Então, nós somos unos em frequência. Nós somos uma coisa só, uma frequência só, uma coisa só, né? Um mar só. Mas, Éder, quando fala assim em divindade, dá a impressão que a pessoa tem que ser santo, tem que ser... Perfeito. É aquela personalidade que a gente adota dentro da casa espírita, né? A pessoa chega e a gente fala, mano, pensa em Jesus, meu irmão, né? Sai dali, eu saio gritando do meu time, xingo a fechada no trânsito que eu dei, né? A gente precisa lembrar desse equilíbrio, né? É óbvio. Dá broto no cílio. Isso, né? Tá tendo telefone. Isso é lógico, é parte da nossa... do nosso aprendizado, né, em ser mais maduro espiritualmente e tudo mais, mas a gente precisa se lembrar que ser divino é ser natural, né? Os nossos aspectos de santidade, os nossos exemplos, eles são muito ligados aos dogmas, né? O que é importante para a gente ter como referência, mas não, a gente precisa sempre filtrar essa parte e entender com naturalidade a questão da divindade, né? Quanto mais natural eu aceito que eu sou a própria divindade, mais responsabilidade eu puxo para mim mesmo para eu agir como a divindade. E dessa forma a gente vai contaminando uns aos outros nessa espiral positiva. Vai espalhando divina, essa coisa. Vai espalhando essa tomada de consciência. Até a gente descobrir a penicilina, a gente não sabia que ela existia. Descobriu-se, começou a disseminar esse conhecimento. Hoje é muito óbvio para qualquer médico que chega, um paciente chega com infecção, ele vai pensar em algum tipo de antibiótico. Sim. Éder, é por isso que dentro da própria doutrina espírita, ensinamento de Allan Kardec mesmo, diz que na doutrina espírita não existe sobrenatural. O sobrenatural é o natural que nós não descobrimos. Exatamente, ainda. Exatamente. Né? A física quântica diz que nós somos inseridos em 11 dimensões, né? Então, é tudo muito natural, né? A gente que olha o limitado, né? E pensa que sabe tudo, pensa que sabe a verdade toda, né? Outra coisa, quando a gente fala em dimensões também, é interessante que a gente pensa que é só os espíritos que vêm aqui na nossa dimensão. Isso, né? Perfeito. E nós estamos na dimensão deles também. Exato, sim. A gente está interagindo, né? O tempo interagindo todo. Quer dizer, o espírito vem aqui, ele atravessa a parede, ele vai para lá, ele vem para cá, ele pode mexer com a gente, ele pode fazer um monte de coisa assim. Mas... Por exemplo, lá no plano, na dimensão dele, ele não consegue atravessar a parede, ele não consegue fazer nada disso. Isso, inclusive, né? Isso tem uma explicação física, né? Se a gente parar para pensar que a grande equação física da nossa dimensão é E igual a MC ao quadrado, aquela coisa do Einstein, da relatividade, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Por isso, é possível que eu atravesse paredes aqui, mas para isso eu tenho que estar em outro grau de entendimento para acontecer. Mas vamos por aí que a gente não consegue atravessar a parede, porque na prática é isso que acontece. Quando a gente está na dimensão astral, seria E igual a MC ao cubo. É exatamente a mesma relação, numa frequência mais agitada, numa velocidade mais rápida. Então, quem está na frequência de E igual a MC ao cubo, também não vai ter a possibilidade de atravessar a parede. Mas quando ele vem para E igual a MC ao quadrado, ele está numa frequência mais rápida, então fica mais fácil de fazer esse movimento. Mas, Éder, e aquela pessoa que diz, isso não existe? Isso não existe. Então, o nosso padre Quevedo, que se foi essa semana, né? Então, ajudou muito a doutrina espírita. Ajudou bastante. Não, o trabalho dele foi muito interessante. Não, mas dizem que ele tem um livro, eu não li ainda. Não indo, que ele tem um livro durante a... Ele detona o espírito. Vamos deixar claro que foi durante o trabalho dele. Agora vamos ver a hora que ele começar a aparecer nas casas espíritas pedindo socorro. Isso, vamos ver os livros dele, psicografados, né? Reza a lenda de que ele mandava relatórios ao Vaticano de muita verdade, mesmo dizendo que aquilo não existia à mídia, né? Não sei se é verdade essa história ou não, mas de qualquer forma o trabalho dele foi muito interessante. Sim, é sempre importante o questionamento. Não, o que a gente está fazendo hoje aqui sobre o conceito de divindade é questionar um conceito antigo. Sim. Né? Isso é importante, a gente tem que sempre estar aberto ao questionamento. Lógico, sempre com flexibilidade, com leveza, né? Eu acho que a grande mensagem que a gente vem recebendo em relação àquilo que a gente tá falando do Brasil esse ano, acho que do mundo como um todo, é essa mensagem de mais leveza, de mais flexibilidade com o todo, né? Com respeito sempre, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que colocar posicionamentos onde você não desrespeite nenhum pensamento. Exato. Né? Por exemplo, nós... O questionamento de Nossa Senhora ter tido filho virgem ou não, que apareceu aí, por exemplo, se você começar a tratar esse assunto sem respeito, você ofende uma comunidade inteirinha que tem a convicção disso. Então, eu posso ter meu pensamento, mas eu não tenho direito de desrespeitar ninguém. Exato. Né? A questão é, e também deixar muito claro a questão das comunicações, né? Uhum. Que é a grande falha hoje em dia, acho que tem sido muito isso. Como a gente tem interagido muito na internet por mensagem, e mensagem não tem entonação, isso causa um grande problema de comunicação, né? Então, assim... Vamos analisar lá a Virgem Maria, mas por qual ótica? Uhum. Por quê? Qual o objetivo? Quando tudo isso fica mais claro, e principalmente você trata o que teoricamente você está discordando com respeito, porque você entende que aquilo é parte de crença de muita gente, ok. Né? Você passa a falar, você acredita. Eu não estou dizendo que você não deve acreditar. Eu estou tentando demonstrar algo por isso, por causa disso. E com essa flexibilidade, esse respeito, a gente consegue se comunicar melhor, né? Isso eu acho que facilita muito a nossa vida. Vamos fazer um intervalo que já está correndo o tempo. Vamos. São 8 horas e 36 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e o tema de hoje é Divindade, Prosperidade e Auto-Perdão. Interessante que quando a gente vê as três palavras, não dá a impressão que uma não tem nada a ver com a outra. Mas vamos ver o que, que o Éder tem para falar. Vamos terminar aí com a divindade antes, né? Depois, quando a gente voltar, né? Vamos agora para o intervalo comercial, tocando a música Agradecendo e Pedindo, do Grupo Castelã. Agradeço, Jesus, seu amor e seu carinho. É você que me ensina a verdade e o melhor caminho. Eu te peço, Jesus, me dê forças para a vida enfrentar. E coragem pra aceitar aquilo que eu não posso mudar. Agradeço ao Pai por me dar o dom de viver. Por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer. Que as idas e vindas da alma propicia a evolução. E o homem só se regenera pela educação. Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar. Mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar. Acredito na fé, na esperança e que a caridade é amar. Mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar. Que eu possa, Senhor, dar valor à dignidade. Que eu possa lutar com coragem e honestidade. Quero ter bons irmãos, bons amigos e sem dignidade. triste e insano amar. Pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Quero ter bons irmãos, bons amigos, e sem distinção amar. Pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Éder Assunção, que é do Grupo Assistencial Recanto da Fera do Jardim São Vicente, falando sobre divindade, prosperidade e auto-perdão. Jorge, temos que falar mais alguma coisa sobre divindade? Não, quem sabe é o Éder. Quer fazer mais um fechamento? Podemos seguir. Só comentar umas interações que tivemos aqui. A Cléia Gobo, manda bom dia, amigos e irmãos, abraços fraternos da Cléia Globo lá de Uberaba. Meu pai também entrou aqui e mandou bom dia, o Aécio César, a Irene lá de Souza, lá de Santos, manda bom dia, amigos queridos, um ótimo programa, então ela deve estar lá com o Gustavo também e o Zé assistindo a gente. A Juliana de Oliveira, manda um bom dia, amigos. Nadir Paulino, bom dia, equipe maravilhosa, Jorge, Rui, Rodrigo, Beto, Graça, fala todo mundo aqui, ó. E o tema de hoje é muito bom e interessante. Ela colocou... Não, eu quase li estressante aqui. É interessante. A Nadir esteve aqui com a gente também. A Dolly Cassal, lá da casa da Marcela. Tá em Caraguá, que deve estar bom lá, hein? Com esse tempo que tá, né? O Ricardo Fernandes, manda bom dia, meus amigos e irmãos. Muitas paz. O Ricardo do Rio de Janeiro, né? A Cléia Globo, ela incrementou aqui... Colocou sobre o tema do dia, penso que a partir do momento em que nossa consciência desperta, a gente passa a entender melhor nossa pequenez no universo e ao mesmo tempo nossa responsabilidade. Lembrando sempre que esse despertar nem sempre acontece no mesmo tempo do outro. É verdade, por isso que a gente não deve ferir a consciência alheia, né? Então, vamos já falar a pergunta para sorteio, então para quem quiser participar... comentando aí a pergunta, vou até liberar aqui na tela, que é: você acredita que somos seres divinos? Então, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, e a gente lê aqui e sorteia dois livros no final do programa. O Pardal, ele manda aqui um recado para nós, está dizendo aqui: o programa está excelente, ele foi dirigente no Amor e Caridade dos pais do Éder, da Ivani e do Antônio Carlos. Foi ontem. E não é à toa que ele tem essa excelente mediunidade. Abraço a todos. Modesto, e nosso amigo Pardal, né? E aqui também o Maurício Tomé entrou, mandou um bom dia a todos. O Antônio Bessa também, todos um bom programa. E o Ezequiel, mandou um bom dia. E o Carlos lá da Fraternidade, que esteve ontem lá na jornada da espiritualidade dos animais. O Carlos manda bom dia ao trio Parada Dura de São José dos Campos. Bom dia a todos. Agradecendo... e o Pierro também entrou aqui e participou do WhatsApp. Queria agradecer o Carlos porque ele ficou lá na transmissão, comandando. Eu deixei lá tudo configurado. E aí a gente experimentou o estúdio online, que não precisa instalar nada para poder fazer a transmissão na rádio. Via navegador. A gente sofreu um pouquinho lá para conseguir fazer certo, porque ainda é uma versão beta, né? Mas ele conseguiu com sucesso fazer a transmissão também lá pro pessoal Portal da Luz, lá em Dourados. Então já fez a transmissão para outras rádios também. Do seminário, então, das palestras de ontem. Parabenizando lá o Monte Oliva pelo nível das palestras, que estavam muito bom, falando sobre espiritualidade dos animais. Eu não fiquei lá, mas depois eu ouvi pelo carro lá, ouvindo pela rádio. Legal, né? Deixa eu só dar um recadinho da Nadir aqui também, porque ela vai iniciar um curso de médiuns lá no Anjo Ismael, no dia 21 de janeiro. São as segundas-feiras, às 19h30. Então, no Anjo Ismael, fica na Rua Escórpio, 1610. A dirigente é a Nailza, eterna Nailza, né? Quando ela sempre é uma das principais dirigentes aqui de curso de médiuns aqui da cidade. Agora, para participar, tem que estar no segundo ano da Escola de Aprendizes, né? As inscrições podem ser lá no dia que for começar mesmo, no dia 21 às 19h30. Agora, quem passar por lá pode deixar o nome já. Então, curso de médios no Anjo Ismael. Ela está colocando aqui também, Rui, que precisa de dois monitores para ajudar no modo na RGA, que é Reunião Geral da Aliança, que acontece no Carnaval. E a Nadir falou que precisa de dois monitores. Primeiro, o pessoal do Anjo Ismael que nos escuta aí, ó, a Nadir está precisando de ajuda. O módulo é um tema que o Centro Espírita vai lá e defende na Reunião Geral da Aliança. O recadinho da Nadir está dado aí para todos vocês. É, a Nayusa, eu sempre converso com a Nayusa, ela acho que é a pessoa que mais deu curso de orientação mediúnica nas casas espíritas, né? É, nas da Aliança, sim, né? É, e ela trabalhou muito tempo comigo, viu, Jorge? Uhum. Então, a gente tem a agradecer a Nayusa pelo esforço, e a gente sabe que ela faz muito esforço para levar avante esses cursos todos. Exatamente. Né? Éder, voltando a palavra para você, divindade, o que, é que a gente podia falar mais um pouquinho aqui antes de entrar na prosperidade? Já fazendo esse meio campo entre divindade e prosperidade, a nossa irmã colocou nas mensagens ali, tipo, o quanto que a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade, né, e da nossa pequenez. Sim, é exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, vale a gente também inverter essa lente e lembrar não da nossa pequenez, mas do quanto somos grandes ao universo. Pois somos parte dessa divindade, somos a própria representação. Colocar que somos grandes, não para o ego dizer que somos grandes, mas para a responsabilidade ficar tão grande quanto, e a gente ter que correr atrás dessa responsabilidade. É, isso que eu ia falar, né? Sair daquela zona de conforto que estávamos conversando antes, né? Então, assim, quanto maior eu sou perante o universo, mais responsabilidade eu tenho. E aí eu vou ter que agir de acordo. Então, né? Aí não entra, Éder, muitas pessoas que têm esse poder, que têm essa condição e fazem umas coisas voltadas para o mal. Que nem, por exemplo, a corrupção. Sim. A gente vê que um deputado, um senador, para estar lá no cargo que ele está, ele recebeu, vamos dizer, a confiança de muitos eleitores. Sim. E depois ele começa a fazer uma coisa errada. Como é que nós podemos enxergar isso com relação à divindade? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os conceitos dualistas, eles não pertencem a essa visão. Dentro da visão de unidade, o nosso conceito é monista, ou seja, não existe dualidade entre bem e mal. Sendo tudo somente a divindade, vamos colocar que só existe o bem. Não seria exatamente... Fazendo isso, a gente já está dualizando, mas sim, vamos deixar assim para ficar mais claro da gente entender. Então, não existiriam coisas ao mal, destinadas ao mal. Existem coisas mais próximas de estar consciente de um movimento, desse movimento da divindade, desse movimento universal, e movimentos mais ignorantes a ele. Quando qualquer movimento que eu faço é de favorecimento ao meu ego, mais perto da separatividade eu estou. Então eu estou mais longe desse movimento. Um movimento de corrupção, ele é completamente egoísta, ou seja, completamente voltado ao ego. Eu tô pegando dinheiro público, tô pegando dinheiro de todos os contribuintes e tô usando a meu favor pessoal. Isso é completamente algo que me leva a separar as coisas, não a unificar. Então toda tomada de decisão, né, vamos dizer assim, a gente nasce, né, de uma escolha. Perfeito. Então a gente escolheu, né, tomar uma decisão e agir em prol de nós e em detrimento da fraternidade, por exemplo, da população e tudo mais. Então, por exemplo, num caso desse. Então, quando o Chico fala que o nosso futuro é uma consequência de nossas ações, tem tudo a ver com isso. Né? Exatamente. E vamos lembrar que ele fala de futuro, ele não fala de passado. Isso é o mais interessante, porque quando a gente bota essa perspectiva no futuro, a gente se livra um pouco da culpa, que é importante. Porque a culpa, ela ajuda a gente a cair na espiral negativa. A olhar a gente pela lente ruim, pela lente do ego, da separatividade. Né? Quando eu penso que o futuro é uma ação do hoje, eu lembro da minha escolha do hoje. E eu lembro que eu sempre tenho escolha. Porque a circunstância eu posso não escolher. Vamos dizer que eu quis passar o ano novo no litoral e quis descer pra praia dia 31 às 9h30 da noite. Vai ter congestionamento, óbvio que vai. Eu escolhi o congestionamento? Não. Mas a questão é, eu posso escolher como reagir ao congestionamento. Então, eu sempre tenho escolha de como reagir à questão. E essa escolha, ela tem que ser mais voltada à unidade, não à separatividade. Mas vamos lembrar que o ego não é nosso inimigo. É muito, a gente estaria sendo dualista de novo, dizer, ah, vamos combater o ego, que daí a gente fica uno. Não, é que quando a gente faz fala... sentido no mundo dualista, mas o ego é um degrau que a gente se apoia, ele faz parte da gente. Então a gente precisa aprender a usar essa ferramenta, não é anulá-la de vez, mas já que nós estamos, é óbvio, nós estamos aqui, nós estamos no ego, eu sou o Éder, isso é ego, mas eu preciso usar isso a meu favor, eu preciso usá-lo como degrau à unidade. Ou ter também a consciência, seria também o momento de ter a consciência da nossa imperfeição, e saber controlar ela, mas não querer anular. Porque se é uma imperfeição, vamos dizer assim, um defeito, não é um vício. Vício a gente zera. Por exemplo, um cigarro. Sim. Né? Você consegue zerar. Mas como é vamos dizer assim, não um defeito, mas uma questão que a gente tem ainda, uma imperfeição, e a gente ter consciência dela, ao invés de ficar, né, brigando contra ela, que eu achei que... Isso, é colocar as cartas na mesa e saber como que eu posso jogar. Aí entra a aceitação, né? Isso, eu preciso aceitar. Porque, na verdade, a ideia é a gente colocar a ótica pelo outro lado que você colocou. É colocar que nós somos perfeitos. E nós temos responsabilidade de ser perfeitos. E de sermos plenos. Então, por que eu teimo em repetir coisas imperfeitas? Porque eu só tô teimando em repetir. É só uma escolha. E aí passa a ser simples. Vê como um degrau, né? Como você falou. Como um degrau. Então, por que eu tô pisando nesse mesmo degrau, em vez de subir pro próximo? Né? Por que eu tô teimando num degrau onde o Éder tem que ser bem visto, bem quisto, e não simplesmente o Éder se transformar em amor e ponto. E aí o Éder não faz mais parte da equação, é só o amor que faz, né? Aí faz sentido até com o que o Chico, vamos dizer, a espiritualidade através do Chico, que fala que tudo é amor, né? Então isso. Até o ódio é um amor que adoeceu. Exatamente, exatamente. E a gente diria que ele foi condicionado a algo não positivo, algo mais separatista do que uno, né? E dessa forma, então, aquilo que eu estava falando, a nossa ótica, ela fica uma ótica monista e não dualista. Sim, sim. Nós espíritas temos que ter consciência dessa ótica monista e tentar estudá-la até um pouco mais, porque nós somos reencarnacionistas. A ótica reencarnacionista vem de uma ótica monista oriental, né? Então fica estranho a gente ser reencarnacionista e ser dualista em alguns pensamentos, sendo que a gente não acredita em céu e inferno, né? A gente acredita em estágios evolutivos, não em uma determinação divina. Uma visão holística, e não dualista, você fala 0-1, né? 8-80, como se a gente sabe que tudo no mundo é uma transição, nada é 8-80, né? Nada é estagnado em algo, né? Tudo em transformação o tempo todo e sempre em prol da evolução. Nós sabemos disso. Então, cabe a gente sempre se lembrar dessa ótica monista. Principalmente a nós mesmos. O que nos leva ao auto-perdão. E a divindade está em todos os locais. Por qualquer inimaginável coisa que você pense, né? É muito legal a gente lembrar que cada partícula contém a divindade. De qualquer coisa. Então, assim... Quando a gente olha pela ótica da nossa grandeza, da nossa interatividade com as coisas e da divindade em cada partícula, a nossa ação consequentemente vai mudar, não tem como não mudar. Porque eu vou interagir com o todo de uma maneira diferente através da minha intenção, que é muito mais importante até do que minha ação. A minha intenção é quem cria, quem modifica a molécula, né? A minha ação é uma consequência disso. E a gente mudando a nossa intenção, nossa perspectiva, tudo ao entorno muda. Né? E aí que cabe a gente falar um pouquinho de prosperidade, porque a gente tende a sempre dividir as questões, né? Sempre dualizar, como eu disse. E a ideia é a gente se libertar do dualismo. Então, quando eu dualizo, eu penso que as coisas não materiais são mais divinas do que as materiais. E eu tô de novo caindo em contradição fazendo isso. Eu preciso lembrar que as questões materiais são divindade também. Então, prosperidade é divindade pura. Ou seja, o que, que é prosperidade? É tudo que é criativo, é tudo que cria, é tudo que gera. Isso é prosperidade. É que a gente sempre fala em prosperidade e casa com a questão financeira somente. Isso. O que, por exemplo, não vamos citar religiões, mas o que a gente vê muito na televisão é mostrar, olha, se você fica aqui, sua vida vai melhorar. Mas o que a gente vê, o que eles mostram como vida melhorar, é o cara comprar uma casa, é o cara ter um carro, é o cara voltar para a mulher, é o marido voltar, é a família voltar. Tipo assim, só vê o lado material, praticamente. Isso. Não fala assim, você vai crescer espiritualmente, você vai ser uma pessoa melhor. Se desenvolver. Pega as pessoas justamente pelo lado financeiro. Exato. Mas vale também ressaltar o lado positivo disso, porque eles fazem isso, pelo menos pelo lado material... Uhum. Libertando a pessoa de um pensamento de autoflagelo, de confundir pobreza com humildade, uhum. que é um padrão cultural Sim. que a gente tem muito forte, uhum. né? Não. Então, é louvável ao mesmo tempo. Aquela coisa que a gente tá falando, tudo é positivo, né? Então, uhum. é óbvio que, em questão moral, de repente, isso não é com certeza não é a melhor uhum. coisa a se fazer, mas ao mesmo tempo tem o positivo dentro. Ou seja, há uma libertação de uma grande parte da nossa população, principalmente de classes financeiras mais baixas, se libertando da crença de que ser pobre é ser humilde. O pessoal entrava muito naquela teoria de pobre vai para o céu rico vai para o inferno. Exato, né? Exato. Uhum. E aí que entra a questão da prosperidade. Se eu passo a olhar o mundo... com essa ótica divina e passo a aceitar a minha divindade, naturalmente eu vou ser próspero. Não tem como eu não ser próspero, sendo a própria divindade. Modificação do seu E eu vou ser próspero em todos os sentidos. Uhum. Então, as pessoas em volta de mim vão me ver como próspero. Uhum. As minhas questões, as minhas ideias, as minhas ações para o mundo vão ser prósperas, vão germinar. E naturalmente, como a gente está num mundo material, as questões financeiras vão acompanhar esse processo. Então, quando Jesus falava para a pessoa, depois da realização de um milagre, né? Porque ele dizia, vai, não peques mais. Ele estava mandando a pessoa prosperar. Exatamente. E vamos lembrar que sempre depois de um milagre, ele sempre dizia, a tua fé te curou. Uhum. Ele nunca disse que ele fez o milagre. Uhum. Foi sempre a fé da pessoa. Então vamos lembrar que o quanto a gente acredita e o quanto a gente transmuta a matéria através da nossa crença. Então, acreditar que eu sou a própria divindade, que a prosperidade é natural à minha ação, faz com que eu crie esse universo à minha volta. Uhum. Né? E é óbvio que isso vai se refletir na minha vida financeira uhum. também. Isso... O que não quer dizer que eu vou ficar apegado àquilo. Uhum. Justamente porque eu tenho a ótica da divindade. Então, é legal pra gente perder um pouco o medo de ser próspero. Porque é natural, a gente foi criado com esse medo há muitos séculos, né? Quanto mais próspero você for, mais apegado à materialidade você fica. Então faz o seguinte, nega a materialidade inteira que você fica livre. Sim, é um caminho. É um caminho que funciona, inclusive. A gente uhum. já viu muita gente fazer isso e funciona. Mas como viver no dia a dia, no nosso cotidiano, pagando boleto, criando filhos, etc., mantendo essa divindade, aceitando que ser próspero é ser divino em todos os sentidos. Sim. E aí eu não me apego àquilo. Eu uso aquilo para o exercício da minha divindade diante de uma perspectiva que vai fazer com que eu não tenha tanto apego. Não, e é interessante, Eder, que... Por exemplo, a prosperidade também ensina você a ser um ser mais coletivo. Perfeito. Tá? Porque o pessoal tem mania de achar que ele é próspero e ele se fecha. Então não, Exato. Não faz o pobre que fique lá, aquele necessitado que fique lá, Isso. ele não é por aí. Não. Ele tem que aprender a se doar, como as diz pessoas, na prece São Francisco. As pessoas, os meus amigos mais prósperos financeiramente, Sim. também são meus amigos mais caridosos. Sim. De verdade, são os mais desapegados, que me surpreendem com o nível de desapego que eles têm. E o Ari Rangel entrou aqui no YouTube Live e falou assim, bom dia, irmãos vivencianos, acredito que somos usinas divinas enviadas ainda em estado embrionário. Brilhe vossa luz, vós sois deuses, e ao mesmo tempo reconhecer a nossa pequenez. Eu acho que é em relação também à pergunta aqui para o sorteio. Você acredita que somos seres divinos? Então, Ari aí, que sempre participa com a gente. O Aécio César, também um colunista do nosso portal, do Vivência Espírita, ele manda bom dia a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado esse domingo. Quanto à pergunta, sendo filhos de Deus, temos algo divino em nós, lembramos que o próprio Jesus nos disse, sois deuses. E o Eli da Silva também manda bom dia aos irmãos vivencianos. Sim, somos seres divinos, somos todos pequenos deuses com nossas luzes próprias. Legal, né? Pela muito participação. Bacana. Só vamos lembrar de ainda mais como a gente está falando de prosperidade, de inverter a nossa pequenez em grandeza. Né? Novamente, tentar não dualizar... A gente até usando isso para explanar isso, mas o ideal seria nem falar em pequenez e grandeza, que já é dualizar o processo. Nós somos o que somos. E somos feitos para sermos seres plenos. Para ser felizes. Exato. E isso é uma questão de escolha. E o que a gente está tentando explanar aqui é que isso é uma escolha simples. Que a gente, às vezes, não faz por uma questão de condicionamento, por uma questão de ser educado de tal forma, ou de simplesmente escolher estar de um jeito que tudo sempre esteve. Quando a gente se liberta disso, a gente percebe que ser divino, ser próspero, ser pleno, ser feliz, é uma escolha simples, diária, de cada coisa que eu vou fazer. Né? De acordar cedo no domingo para fazer um programa, de falar algo às outras pessoas, de um olhar na rua, uma troca, sim, de olhar na rua. Tudo é escolha a todo tempo. Então, quanto mais eu aceito a minha plenitude e a minha felicidade e a minha prosperidade, porque vamos lembrar que prosperidade é gerar coisas, então se eu estou gerando divindade, eu estou gerando prosperidade. Quanto mais eu aceito isso, mais... gerando nessa frequência eu vou estar. Então faz com que naturalmente eu vá contagiando pessoas com isso. E dessa forma a gente consegue entrar numa nova frequência, numa nova espiral de pensamento, de compreensão do todo. E aí nisso tudo acaba girando as máximas que a gente precisa. A gente precisa se ajudar, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos, que até hoje a gente não conseguiu fazer isso direito. Né? De repente, a questão é... uma das formas que a gente pode fazer é melhorar a nossa perspectiva. A partir daí a gente tenta exercer isso de uma maneira mais assídua, né? São 9:05, temos que ir para o nosso intervalo também. Só um convite, primeiramente queria agradecer ao Fábio Dionísio, nós estivemos juntos essa semana, né? Na terça-feira eu fui lá para São Pedro, você conhece lá, que é pro seu lado, né, Rui? São Pedro, perto de Piracicaba? É a cidade São Pedro, Águas de São Pedro, né? Tive lá com o Fábio, Tem São Pedro e Águas de São Pedro. Água de São Pedro e São Pedro, né? Nessa relação, São, né? São Pedro é pequenininho e Águas de São Pedro é maior. Um pouquinho maior, é. Cheio de idosos. Mas lá são grandes as duas cidades também, né? Bem grandinhas já, bem organizadas também. É. Como as cidades ali daquele lado. Mas o que dá sustentação para tudo aquilo ali é Piracicaba mesmo, né? Piracicaba que é muito legal. Nunca tinha ido de Piracicaba, passei lá em cima do rio, eu fiquei muito feliz, porque a gente só conhece o rio pela música, né? O rio de Piracicaba. Quando você foi em Leme comigo, você passou em cima do rio Piracicaba, na Anhanguera. Mas não na cidade, não, né? Não, não na cidade. Ah, legal. Que está então degradado aquele rio, né? Porque mas ali estava cheio, dessa vez estava cheio, então estava mais porque uma vez legalzinho. Que eu fui lá, fiquei triste, Jorge, que nós fomos almoçar onde tem um pintado dos bons ali na beira do rio. Você olhava aquelas pedras, cheio de papel higiênico nas pedras. Muito. Não deu mais nem gosto de comer o pintado mais, né? É? Não deu mais nem graça de comer o pintado. Não, o pintado não sai de lá, né? O pintado vem do Mato Grosso. Ah, bom. Ali no... É porque esses rios são tão poluídos que não tem esse peixe aí, né? Olha só, então é um grande abraço para o Fábio, para a Cris. Nós estivemos lá, então fomos na terça e voltamos na quinta. Fomos em Catanduva, que ainda fica ali a 230 quilômetros dali também. Eu, Catanduva? Fábio, na editora, na Candeia. A distribuidora Candeia com o Ricardo Pinfield. Acho que muito mais. É maior. Muito mais do que 200 quilômetros. Não, 230 quilômetros até lá. De Piracicaba. De São Pedro para lá. Né? Ah, bom. E ali nós conversamos com o Ricardo Pinfield, que a gente está com as novas ideias aí de expansão das nossas... dos nossos livros, e foi muito legal também. Passamos o dia lá com o Ricardo, muito bacana. A Candeia é grande mesmo, muito legal, a Candeia, muito bem organizada, muitos funcionários, né? Ele mostrou tudo pra gente lá. E são cidades novas, viu, Jorge? Lá Catanduva, cidade. Aquela região é tudo, quer dizer, novo, questão de 100 anos, certo, 100 e poucos anos, aí não tem mais que isso, não, né? Isso. E o Fábio estará conosco aqui domingo que vem, né? comemorando o aniversário do programa Vivência Espírita. É, que é no dia 18, né? Sexta-feira. É, o aniversário dia 18 e no dia 20 ele estará aqui conosco. Então, e o tema será o Apocalipse de João, uma visão espírita, que é o tema relacionado ao mais recente livro publicado por ele. E na segunda-feira, no domingo mesmo, à tarde, ele estará no Pequeno Templo, das 18 às 19 horas, aqui na Fraternidade Pequeno Templo, São José dos Campos, na Praça das Antilhas, número 30, aqui na Vila Rubi. E na segunda-feira, ele estará no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, em Santana, na Avenida Rui Barbosa, 1046, às 19 horas. Então, Fábio estará conosco aqui semana que vem. Fábio Dionísio, que é o presidente lá do Recanto de Luz Irmã Sheila, de Ribeirão Pires, e também o diretor-geral da editora Dionísio. Vamos para o nosso intervalo comercial agora, colocando a música aqui do Jackson e Alana, É Só Querer. Vejo o quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer. Sempre unida pelos que me ensinaram a amar. Tento entender tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer. Paciência e compreensão, entender que tudo está nas nossas mãos. A saúde, a inteligência e a vontade, combustíveis que nos fazem funcionar. Como agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz. Obrigado por assim eu entender que o bem deve em mim prevalecer, que as pessoas como eu têm sentimento. Nossas mãos, a saúde, a inteligência e a vontade, combustíveis que nos fazem funcionar como agentes de mudança e da verdade. Estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje é Ver Deus. E o Éder vai comentar pra gente depois. Ver Deus. A quem é dado ver Deus? Quem terá condições de suportar uma visão de tal magnitude? Por ser a essência divina, por excelência, imaginamos que precisamos galgar muitos degraus na evolução a fim de o poder contemplar. No entanto, o evangelista Mateus registrou em seu evangelho o Sermão das Bem-aventuranças, que, segundo ele, Jesus teria proferido subindo a um monte. No versículo 8 do capítulo 5 destacou: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Considerando que, conforme ensinou Jesus à samaritana no poço de Jacó, Deus é Espírito, essa visão prometida não pode se dar com os limitados olhos materiais. Não com esses olhos que não nos permitem sequer distinguir as cores que vão além da escala do vermelho ao violeta. Como então verão Deus os puros de coração? E quem são eles? Ora, se Deus está em toda parte, justo é concluirmos que podemos vê-lo quando abrirmos os olhos da alma para abarcar o nosso entorno. Ser puro de coração é ter essa visão que descortina paisagens que o comum dos homens não apreende. Assim, podemos ver Deus na chuva generosa que as nuvens fazem jorrar dos céus e a terra sedenta sorve em longos haustos. No sol radiante que aquece os ninhos, acaricia as pétalas das flores e desperta com seu calor as sementes que dormem no seio escuro da terra. Nas estrelas que adornam as noites com seu brilho, nesses pontos de luz que enviam constantes convites ao homem para sua exploração. Estrelas que encantam, seduzem. Estrelas educandários, lares distantes daqui. Outras tantas pousadas e moradas do reino de Deus. Basta ter olhos de ver, olhos da alma, e veremos Deus nos cristais das águas límpidas do riacho, ou nas gotas de orvalho da manhã que desperta, preguiçosa e lenta. Deus está em toda parte. Então, o podemos ver nas ondas gigantes que se rebelam no alto mar, ou naquelas mansas que morrem na praia enredilhado de brancas espumas. Podemos ver Deus no olhar curioso da criança que acompanha o passo lento do gato na tarde morna, o voo ligeiro da ave, a corrida célere do cão de guarda atento e preciso. E encontramos Deus no olhar cansado do idoso, olhar que já viu guerras e tratados de paz, desgraças e alegrias, belezas e horrores. Podemos ver Deus nas mãos do maestro que rege a orquestra, que determina os compassos e a entrada de cada instrumento em harmoniosa sinfonia. Ver Deus. Sim, podemos, todos. Basta querer. Basta acionar os olhos de ver. Olhos que veem o céu se tornar negro, prenunciando tempestade, que vem o sorriso infantil e as lágrimas da saudade sulcando as faces de quem já colheu muitas décadas no jardim da vida. Olhos que descobrem a dor no coração que chora, que vislumbra a necessidade do afeto em quem se encontra mergulhado em solidão. Olhos de ver, pureza de coração, singeleza das pombas, inocência das crianças. Ver Deus, suprema sabedoria, onisciente e onipresente. Deus, Pai, Criador, perfeição absoluta, em cada átomo presente, em cada partícula a se manifestar. Abramos nossos olhos. Vejamos com o coração. São 9 horas e 25 minutos. Esse é o momento Gigavale com a mensagem Ver Deus. Éder, como é que nós possamos ver Deus? Isso vem corroborar com tudo que a gente já vem conversando, né? Muito bonita a mensagem. Legal a gente lembrar de uma frase do Dr. Amit Goswami, que fala que a gente está saindo do penso logo existo, colocado por Descartes, para o escolho logo existo. Isso bota a gente para lembrar que quando a mensagem fala vamos olhar Deus com a nossa alma, com o nosso coração, isso passa a não ser mais racional, isso passa a ser pleno, né? Então, fica um convite aqui a todos nós, né? Que, não que a gente possa ver Deus, mas que a gente escolha vivenciar Deus, que a gente escolha representar a divindade o máximo que nós conseguirmos, né? Tomar essa responsabilidade para si, sermos divinos e ponto. Aceitarmos a nossa naturalidade divina, né? É natural ser divino. Eu aceito isso, tomo a responsabilidade para mim, a grandeza disso para mim e ajo de acordo, né? Isso é muito importante. Mas, Éder, nessa mensagem, a gente tem que ver Deus em tudo. Em cada segundo da nossa vida. E dá para a gente ser pessimista vendo Deus em tudo? Não tem como. Até porque, se a gente for pessimista, a gente volta à separatividade, a gente volta ao dualismo. Eu passo a ver as coisas como bem e mal, como bom e ruim, né? Sendo divino, eu estou olhando só o movimento divino. Então eu passo a ver só a positividade, passo a ver só a divindade em cada movimento. Como a própria mensagem disse, às vezes numa nuvem escura de chuva, às vezes dá medo, né, na gente. Isso parece ruim. E a gente esquece de todas as benesses que isso também pode trazer. É porque sexta-feira aconteceu isso, né, Jorge? Quando eu fui daquelas bandas suas lá, fiquei com medo de ver como estava preto o céu, né? E não demorou muito para cair pedra, cair coisa, mas também passou. Isso, e não só em termos ecológicos essas tempestades são necessárias, como nós sabemos também em termos espirituais, sim, o quanto isso limpa o nosso campo energético, né? Então, aquela coisa sempre da gente entrar em sistema de gratidão, né? Tudo acontece por um movimento uno, nós somos parte desse movimento. Quanto mais eu entendo, aceito, introjeto, mais eu colaboro com isso e contamino esse processo divino, né? Vamos encerrando o nosso momento de Gavale, Inácio. Esse é o programa Vivência Espírita e acabamos de receber aqui, chegar aqui no nosso estúdio, a visita da Global Beatriz e Paula Porto, Bia Porto. Né? Porque agora há pouco ela estava na Globo e agora já passou por aqui, você vê? Ela estava lá no programa Vanguarda Comunidade com o Carlos Abranches e aí resolveu dar uma passadinha aqui depois. Ver os pobres, né, Diego? Ver a pobreza. Os humildes. Né? Exatamente. Isso é brincadeira, sabe que nós estamos brincando, né? Um bom dia para você, viu, Bia? Tava excelente o seu programa, viu? É pena que falaram que era 7h15, era 7h20 e pouco não tinha começado ainda, né? Porque estava esperando terminar a missa do grande padre Marcelo, né? Marcelo Rossi. Mas a dona show, Dina... A missa ou o show? Hein? O show lá do Padre Marcelo. É uma missa. Não, você sabe que outro dia, viu, Jorge? Mas falei é legal. Que... O meu sogro, ele acorda todo... Eu... Ele acorda todo domingo, 3 horas da manhã lá pra assistir. Outro dia, acho que domingo passado, outro domingo nós falamos que eu, quando levo minha esposa em Aparecida, me sinto bem entrando na catedral lá da Basílica de Aparecida... Porque você sente aquelas vibrações. Isso é normal, né, Éder? Isso é normal. Sentir aquela vibração e as pessoas que vão lá com fé, com vontade de se curar, se curam. Isso. É legal até... Talvez eu já tenha falado isso aqui antes, mas é sempre bom a gente lembrar. Os ambientes religiosos, eles são mais ionizados. Onde há uma concentração maior de energia, de fé. Isso ioniza mais o ambiente. Então, quando eu entro... Qualquer ambiente religioso que eu entro, se evidencia... o meu processo evolutivo. Aí que é legal a gente ter essa atenção, porque no nosso caso, né, quando a gente entra em casas espíritas, o que vai evidenciar pra gente lá em processo evolutivo? O que nós temos que tomar consciência de trabalho. Então, por isso que é muito difícil fazer gestão de casa espírita, né? Só quem faz gestão de casa espírita sabe o quanto que isso é árduo, né? E por que é tão árduo assim? Porque é natural que dentro de uma casa espírita, o que fica em evidência de trabalho seja o ego, que faz a questão da separatividade. Então, por isso, a questão dentro da casa espírita, os médiuns tendem a ter o ego mais inflado. Você fala, dá muita confusão, né? Às vezes muito conflito por causa disso, às vezes questão de poder, de aparecer, de dar uma palestra, alguma coisa. Mas isso a gente tem que encarar também como natural, né? Se cada um lembrar que, ao entrar na casa espírita, eu tô num ambiente ionizado, o meu ego vai dar uma inflada, é questão de eu ficar mais atento, então, ao que eu tenho que trabalhar. Sim. Puxar para minha responsabilidade, né? Esses ambientes ionizados, eles têm tudo de bom para cura, para a gente se libertar desse processo, mas através de trazer a consciência do trabalho. Vale isso aí, para o recado para todos os trabalhadores espíritas que estamos ouvindo, lembrar disso, tanto no próprio trato, quanto no trato do irmão médium, que às vezes naquele momento não está tão consciente disso. E colocar o trabalho sempre à frente, né? Sempre acima disso. O trabalho para Jesus, o trabalho pela mediunidade, pela doutrina espírita, exato, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E eu estava comentando em off aqui, né, quando eu estava no intervalo, para o Silvio, do livro que eu tô lendo lá da Nena Galvez, que fala sobre o Chico Xavier. E aí, as críticas, né, os espíritas principalmente fizeram ao Chico Xavier quando ele foi a primeira vez lá no Pinga Fogo. Sim. Cara, é vaidade, é não sei o quê. Mas ele, isso que você falou agora, por isso que eu lembrei, ele sempre colocava a humildade dele à frente. E falava, eu tô indo com a intenção de divulgar a doutrina espírita. Perfeito. E não ele, né? Ele sabe que a gente sabe da nossa imperfeição, do nosso ego, sabemos que a gente tem vaidade, orgulho, mas a gente tem que sempre colocar o trabalho na frente, né? Exato. A gente recebe muito recado da espiritualidade, né? O trabalho espiritual começa com a intenção que você sai de casa, não quando você entra na casa espírita. Eu tinha um amigo que dizia isso, Rui, quando você sai de casa com a intenção de ajudar numa casa espírita, você pode ter certeza que tem um monte de companhia espiritual que vai com você. Perfeito. E o importante é nós estarmos ligados na espiritualidade, nos recados, nas intuições, em tudo isso. Todo. O grande exemplo foi o que nós abrimos o programa hoje, que nós questionamos o Éder hoje. Nós questionamos por que ele não trouxe o violão, por que ele não veio cantar. Por quê? Porque isso aí seria o que talvez, se ele, de acordo com o pensamento dele ou de outras pessoas, é o que chamaria mais atenção para a mediunidade dele e para a própria pessoa dele, para o ego dele. Sim. Porque se o cara botar o violão com a mediunidade ostensiva que o Éder tem, se ele botar o violão debaixo do braço e chamar a espiritualidade para cantar, daqui a pouco ele está em tudo quanto é mídia que você pode imaginar, porque é isso que chama a atenção de todo mundo. Ele é repentista. É um médium repentista. Sim. O desafio que eu acho mais interessante do Éder, que a gente pode até assim pensar, olha, o cara vem aqui cantar uma música do Raul Seixas ou cantar uma música do Cartola, mas ele não pode ter trazido isso na cabeça dele, de lá pra cá e chegar aqui cantar. Sim. Agora, o desafio é exatamente quando ele tá com o violão aqui, que ele incorpora, que a gente pede, você vai cantar uma música, ele fala, deu tema. Então você pode aqui criar o pior tema do mundo que você pode imaginar e o espírito que está ali vai cantar a música de acordo com aquele tema. E a gente vê a entonação de voz, a gente vê o tipo de música que é colocado, a gente vê qual o ritmo que é colocado, a gente vê qual o estilo que está sendo feito de acordo com aquele espírito que está vindo aqui. Então não tem melhor mediunidade para o cara aparecer do que essa. Sinceramente, não tem a melhor. E o Éder chegou aqui e falou, a espiritualidade conversou comigo e falou que estão se adaptando tudo e não é para mim fazer isso, tipo assim, em público. É para fazer só fechado por enquanto. Na hora que eles liberarem, ele faz outra vez. Perfeito. Então isso é para mostrar que o cara tá ligado. E não é assim, eu não posso parar de fazer isso, porque se eu parar de fazer isso, eu não vou aparecer mais. Entendeu? E tem outra coisa, Jorge. Eu tenho acompanhado várias carreiras de muitos religiosos, todo aquele que começa a se expor muito, ele entra em depressão. Sim. Inclusive o padre Marcelo, ele sofreu um estado de depressão que foi terrível. É uma carga energética. Hoje muito ele parece forte, que parou de querer aparecer, de aparecer tanto, justamente por causa disso. O cara aparecia em tudo quanto é programa, com aquelas perguntas imbecis que faziam para ele, e ele tem que responder. É, o baque energético que vem do grande público não é mole. Não, né? É mole, tem, né, que estar preparado. Aquele Fábio, aquele padre Fábio Melo, né? Também é outro que entrou em depressão porque estava aparecendo tudo quanto é canal, se colocava, estava aí lá. Quer dizer, então a gente vê que a própria espiritualidade, ela faz com que as pessoas se coloquem no seu lugar. Calma, meu amigo, seja mais humilde. É o caso do Chico, quando ele foi receber aquele título de cidadão lá numa cidade, ele entrou no trem, veio e Emmanuel falou, pô, você não está sendo muito vaidoso, né? O Chico chegou na próxima estação, ele desceu esperar o trem para voltar de novo para a cidade. Ele não foi, né? E recebeu o título de cidadão José em quase tudo quanto foi cidade do Brasil, mas ele não ia buscar, não. Nunca foi participar de... Não, aqui eu não sei, mas provavelmente pode ter recebido também. Pode até. Não, mas aqui... Mas, um monte de lugar ele foi, título de cidadão. Eu falei título de cidadão josense? Não, título de cidadão. É. Eu, você recebeu o título de cidadão. E tenho muito orgulho disso, porque eu não sou e Chico. E merecido, né? Eu tava lendo sobre isso também, e o Chico ele recebia... Mas com a intenção de divulgar a doutrina espírita. Ele ia lá e dava uma palestra para todo mundo fora do Centro Espírita. Toda vez que ele ia receber, por exemplo, quando ele foi receber de Santos, quando foi receber de São Paulo, ele chegava lá, dava uma preleção para todo mundo que não vai num Centro Espírita. É. A oportunidade que ele via aquilo como uma oportunidade de poder falar sobre a doutrina espírita para pessoas que não fora de um Centro Espírita. Sim. Ou que não chegava até ele. Então, ele sempre tinha a intenção, que nem o Éder falou, ele já saía com a intenção, colocando a doutrina espírita sempre na frente dele. Né? Isso que eu achei interessante nessas leituras que eu fiz. E esse foi o objetivo de nós criarmos esse programa. Porque havia muito preconceito com a doutrina espírita, havia muita falta de conhecimento, e a nossa intenção, né, Jorge, desde o início, depois veio o Rodrigo, é justamente mostrar a beleza da doutrina espírita. Quantas pessoas nos ligavam dizendo, pô, eu não sabia que a doutrina espírita é tão bonita como vocês estão falando aí, né? E nós estamos falando só aquilo que praticamente as obras básicas nos ensinam, né? Vai fazer 15 anos, dia 18, né, Rui? É, dia 18. E continuamos do mesmo jeito, não aprendemos quase nada, mas estamos aqui, né? Acho que... Embora venha todos esses palestrantes, esses oradores, essas pessoas que a gente entrevista, parece que nós não mudamos nada. Nós, né? É, mas você sabe que está difícil. A nossa esperança é o Rodrigo que vai ficando por aí. Pode ser que ele dê uma melhorada. É, mas ele está dizendo, ele já falou para mim em off, está dizendo, ó, melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entrar nesse programa Vivência Espírita. Tá? É verdade ou é mentira? É que ele tem orgulho da humildade dele também, igual eu. Ontem me perguntaram, aonde foi que nós descobrimos o Rodrigo, né? Aí a humildade aí do Jorge vai explicar. Lá em Uberaba. Uberaba. Né? Ele era muito metido, né? Em tudo quanto era lugar que ele estava, muito metido assim, que eu digo assim. Muda a palavra metido por interessado, né? Era muito interessado. Então, a gente tava no meio dos velhos e tudo quando estava, ele tava lá no meio conversando. Eu falei, que esse moleque que fica aqui no meio da gente? Que as meninas não queriam deixar ele sair. Não, no sanatório de Uberaba, lá no sanatório de Uberaba, lá do Dr. Inácio Ferreira, a mulherada não queria deixar ele sair lá de jeito nenhum. Quase que a Camila perde ele lá, né? Quando ele entrou lá no meio que vira esses olhos verdes dele, azul, a mulherada queria ele lá de qualquer... Não, esse aí não vai embora, esse aí vai ficar aqui. Quase que a Camila briga lá pra poder tirar ele de lá de dentro do sanatório, né? Eu não era casado ainda, né? Não, ainda não era, era mais perigoso ainda, porque agora a Camila tá mandando embora. Pode levar, pode ficar, mas naquela época ela ainda estava investindo ainda, né? Mas o Rodrigo nós conhecemos, então, é isso que eu falo, ele era muito interessado nos assuntos que a gente estava discutindo ali, conversando, então, ele estava começando a doutrina espírita. Não, e foi aí que depois eu vi que ele sabia mexer muito em celular, computador, ali, aquelas coisas, daqui a pouco eu falei, rapaz, a gente está precisando de uma pessoa lá para mexer no computador, você pode ir, ele falou, se for para mexer no computador, eu vou falar essas coisas, não, de jeito nenhum. Eu falei, não, é só para mexer no computador. E agora como é que a gente faz para ele deixar de falar? Não tem jeito. Deixar de falar, é difícil, mas um microfone. Não, mas a pessoa me falou, poxa, mas como ele se enquadrou direitinho lá com vocês, né? Você, Rui, você e o Jorge, eles veio e se enquadrou. Eu falei, e é garoto novo. É problemático que nem... Eu falei, é a prosperidade. Tem que ter prosperidade. Prosperou na vida, né? Mas vamos mudar de assunto aqui, ó. A pergunta para sorteio, você acredita não. que são seres divinos? Não, deixa eu... A dona Dina deseja a todos um ótimo domingo. Está passando roupa e prestigiando o programa. Olha, ela passa a roupa, já pensou com a espiritualidade junto dela lá passando roupa? Que roupa que ela vai deixar passada, Jorge? Um bom dia, dona Dina. E o... um grande abraço. E o Elton entrou aqui no WhatsApp e falou, fico feliz em estar aqui, bom dia, irmão de fé. O meu pai respondeu aqui também, divindade é um ser sagrado que provém de Deus, ele se refere, portanto, somos divinos. João Ramar também falou, manda bom dia, ainda somos aprendizes de seres divinos, mas estamos em evolução, cada um ao seu tempo. O Elton aqui também, falando sobre os trabalhos aqui no Rio de Janeiro, né, lindos, e voluntários, né, estão divulgando. A minha mãe entrou aqui também, respondeu a pergunta para sorteio. Ela colocou um testemunho aqui, ela falou, lê aí que é pequena, curta. Ela falou que sim, acredito que ao sermos gerados, somos divinos e quando pronto para nascer, somos humanos. Se você observar o desenvolvimento de um feto, nós, a cada momento no tempo, vamos nos tornando a aparência semelhante à de outros seres vivos, mas... primitivos em relação a nós. Somos semelhantes aos peixes, depois aos girinos, semelhantes aos jacarés e depois aos coelhos. Até que em 6 meses de gestação estamos completamente formados na constituição humana e apenas crescendo em tamanho até nascimento. A teoria evolucionista diz que somos a evolução dos seres que viveram nesse planeta há milhões de anos e esse processo ocorre bem lento. Acredito que somos evolução do divino, nos fazendo divinos, como disse Jesus. Ele é filho de Deus e nosso irmão. Legal, né? E só pra terminar aqui, o Ed Moreno também entrou, falou bom dia aos novos irmãos, amigos, Rodrigo, Jorge Reis, Rui e Éder, estamos sentindo a falta do violão do Éder e todos os artistas do plano espiritual. Eu também sinto. Mas legal. Vamos entrar agora no auto-perdão. Isso. Quem fala também muito do auto-perdão é a Bia, né? Uhum. Nos programas que ela tem vindo aqui com a gente, legal. Auto-perdão. Não, à toa tá aqui para dar uma força. Vamos lá. Isso. A questão do auto-perdão é legal assim, fizeram uma pergunta uma vez ao Dr. Amit Goswami, né? Falaram, já que você conseguiu comprovar a divindade na ciência, existiria uma contraparte à divindade? Né? Aquela pergunta, se existe Deus, existe o diabo? Né? Aquela coisa assim. A resposta dele foi muito interessante, que ele disse assim, sendo a consciência divina a força criativa do universo, o mais próximo, eu falei, lógico que não existe uma contraparte a isso dentro de uma visão monista, mas o mais próximo a isso é o que quebra o movimento criativo, ou seja, o movimento condicionado. Tudo que eu faço de acordo com o que eu sempre fiz me limita de alguma forma. Isso limita minha criatividade, portanto, minha divindade no mundo. A gente tem representações emocionais desses condicionamentos de apego e de insegurança, né? Porque o auto-perdão ele vai cair muito nessa questão do quanto a gente é apegado a certos comportamentos e do quanto a gente é inseguro em relação a nós mesmos, né? E a gente não pode confundir insegurança com ineficiência. Porque ser inseguro, ok, insegurança a gente tem a todo tempo, né? Aquele friozinho na barriga para começar qualquer coisa nova é insegurança. Mas ela não pode ser impeditiva à minha ação. Quando eu fico inseguro e eu acredito na minha insegurança, eu acredito na minha incapacidade. Isso vai me levar a algum tipo de fracasso. Porque já que eu sou divino, eu sou pleno. Então eu sou capaz de qualquer coisa. Né? Então, as representações emocionais desse processo relacionados à insegurança estão muito ligados ao controle, né? A nossa geração, devido a toda essa questão de internet, smartphone, a gente aperta um botão, a gente tem informações mil na mão, né? E isso faz com que a gente se torne uma geração muito controladora de processos. Né? Só que o controle, ele faz com que as coisas tenham que acontecer do jeito que eu planejei, da perspectiva que eu quis, daquela forma. Esse controle indemasiado, ele acaba se tornando ansiedade, porque quanto mais eu controlo, mais eu quero que a coisa aconteça daquele jeito, mais ansioso eu fico. isso vai me levar a ansiedade também, ela é uma mistura de controle com o medo, porque eu tenho medo de que aquilo não se concretize da maneira com que eu planejei. E isso vai levar a gente à questão da culpa. E depois eu vou me culpar devido aos processos que eu deixei de fazer, ou poderia, ao futuro do pretérito, né? Eu devia ter feito aquilo. É uma das coisas mais cruéis que a gente faz com a gente, é a questão da culpa, que é o analisar o ontem com a mente do hoje. Quando eu faço isso, eu tô sendo extremamente cruel comigo mesmo. Porque hoje eu já sei o que aconteceu, então é muito fácil eu julgar. Em vez de parar e simplesmente lembrar que na época eu fiz o que foi possível. E do jeito que você sabia. E do jeito que deu. Não, isso acontece muito com pais que têm aquela culpa, porque ele não soube ensinar o filho de acordo. Mas ele passou aquilo que ele conhecia. Mas ele não fez o possível? Sim. Ele não fez o seu melhor? Ok. Né? Então é muito importante a gente se lembrar desses processos de insegurança, controle, ansiedade, né, medo e principalmente de culpa, para que a gente se liberte um pouco mais. Quanto mais a gente conscientizar esses processos em nós, a questão é consciência, não é negar que eles existem e nem se livrar deles, porque eles são naturais à nossa emoção, né? Mas aquela história, a gente só faz besteira na vida quando a gente está sentindo medo. Então, conheça seus medos. A gente também só faz besteira na vida fazendo, né? Fazendo. Porque se não fizer... Senão você não faz nada, você também não sai do lugar. Né? Então, vença a sua insegurança. Conheça quais são elas. Conheça seus medos. Conheça seus controles. Conheça suas ansiedades e principalmente suas culpas. Mas conhecer não quer dizer que eu vou mergulhar nela e ficar remoendo aquilo. Eu vou conhecer justamente para saber como que eu posso melhorar aquele processo dentro de mim. Tudo isso vai corroborar no auto-perdão. A gente fala muito, muito de perdão na doutrina espírita, a gente vivencia isso a cada trabalho mediúnico. Toda semana, a cada trabalho que a gente vivencia isso dentro da casa espírita, mas a gente precisa lembrar de começar por nós mesmos. Né? O auto-perdão é muito importante. É lógico que é importante a gente manter sempre uma consciência própria, uma atitude de auto aperfeiçoamento o tempo todo, mas isso é diferente de se culpar pelo que eu fiz. Isso é manter a perspectiva positiva no futuro. Então, como que eu estou escolhendo hoje para refletir amanhã? O que eu fiz ontem, eu já aprendi com aquilo. Se eu já introjetei aquele aprendizado, já está feito. Sim. Não precisa remoer. Outro dia eu brinquei aqui dizendo que uma vez a gente estava conversando com o espírito chegou, eu venho aqui perseguir aquele fulano porque ele fez isso, falei, meu amigo, você precisa perdoar. Jesus falou, perdoe 70 vezes 7. Sim. Aí ele olhou para mim e falou, você faz isso? Quer dizer, eu fiquei, falei, nossa, quer dizer, então é bom a gente falar, mas na prática, é por isso que eu adoro doutrinações de entidades inteligentes. Adoro. Aquelas que são mais difíceis, aqueles que conhecem sistema de manipulação de energia, argumentam muito bem. Eu aprendo demais com essas entidades. A gente sempre tende a lembrar, né, nos nossos trabalhos, de ter uma reverência também a esses irmãos, porque eles podem não estar nesse momento na melhor da sua consciência, fazendo o melhor, mas o quanto eles nos ensinam num trabalho espiritual, às vezes é muito mais do que aquele mentor. Sim. Que vem passar uma mensagem. E nesse livro da Nena, ela comenta um caso do Chico também, que fala que ele estava, por exemplo, tinha visto, né, um espírito obsessor e tudo mais, e ele chegou lá e pediu a benção dele. É isso. Aí perguntaram para ele, mas é um espírito obsessor, então você pediu a benção, sim, mas também é filho de Deus, né? Sim, e às vezes o conhecimento que eles têm é muito maior que o nosso. A gente tem que entender que são professores, às vezes. E como é que você faz? Mesmo que ele não esteja com a melhor perspectiva no momento, mas é um professor, ele sabe muito, né? E como é que você faz para dobrar esse espírito? Porque eu aprendi uma coisa muito importante. Sim. É você ter simplicidade e falar com amor. Isso, é isso que a gente precisa lembrar num trabalho espírita, né? Não é o argumento que convence. Não, não. E principalmente, a gente está ali como intermediário de um processo. Então também não somos nós que fazemos. É a espiritualidade quem faz e é o amor que conduz. Porque tem hora que a gente quer dar razão para ele, até mesmo. Porque se no argumento, tem muita entidade que no argumento a gente perde. E a entidade convence a gente. Não, então a gente precisa ficar sempre atento a essa condução do amor. E lembrar, não sou eu que estou fazendo. Vamos lembrar que o trabalho mediúnico, a espiritualidade podia muito bem fazer aquilo sem nós. mas ela tá ali, lógico, a nossa energia é importante para eles também, mas tá ali muito mais pro nosso aprendizado do que pra espiritualidade em si. Então, vamos no amor, né? Dependente da técnica, existem técnicas maravilhosas de desobsessão, existem argumentos maravilhosos, o amor acima de tudo, né? Sempre. Eu lembro que quando iniciaram os trabalhos na AME, sim, tinha um obsessor da casa, sim, não era brincadeira. E você ia conversar com ele falando, isso você está falando, eu sei. Isso você está falando, está no Evangelho e tal. Isso você está falando, está no... Eu falo, puxa vida, e quem é você? Não, eu fui cardeal. Tudo que vocês estão falando no Evangelho, eu conheço tudo. Sim. Eu falo, como é que nós vamos dobrar, entre aspas, sim, né? Como é que nós vamos... Convencer, né? Convencer, não. Como é que nós vamos cuidar desse espírito doente, sim, que está atrapalhando, inclusive atrapalhava a casa, né? Eu sei dizer que nós fomos devagarzinho, devagar, falando com muito amor, com muito carinho. Chegou num ponto, depois de muito tempo, ele chegou a falar, olha, vocês me convenceram através do amor. É isso. Porque sem o amor, eu iria dominar essa casa aqui o tempo todo. Mas então, a gente... rapidinho aqui, deixa eu dar... Tem um monte de mensagem aqui ainda. Eu sei que a gente sempre fica devendo as mensagens, mas só para falar, a Paula Coelho, ela tinha entrado aqui, disse que respondendo as perguntas, a divindade é aquela voz que está em cada um de nós e nos fala nos momentos de dúvida. Creio que estamos aqui para lutar contra nossos defeitos e a favor de nossas virtudes. O Renato Mota também, o nosso Renato conhecido da gente, que é ufologista, né? Da Jacareí. Todos nós fomos criados por um ser divino que é Deus, mas estamos em processo de evolução. Não digo que somos divinos, mas sim filhos de Deus. Temos um longo caminho para percorrer. Somos espíritos errantes. Somos ainda muito dependentes de prazeres carnais materiais. Isso nos fascina, afinal estamos na Terra para aprender, evoluir para alcançarmos um grau de espiritualidade tão alto que aí sim pode ser chamado de divino. Paz e luz a todos. O Maurício Gonçalves também entrou, respondeu que somos divinos sim, pois somos a imagem e a semelhança de Deus. Abraço a todos. A Silva Gasparini, temos uma centelha divina dentro de nós, porém ainda muito falhos. E a Adriana Jorge, o nome dela, ela só respondeu que sim, somos divinos sim. Bem grandão sim dela, legal. E a Janaína Carolina, acredito que somos divinos, né? Mas estamos em aprendizagem, evoluindo pouco a pouco. Acho que seremos totalmente divinos quando não precisarmos mais reencarnar. Legal. Aí quanta gente nova, hein, Jorge? Muita gente nova. É que não dá tempo da gente ler as mensagens de todos, né? Mas são muito interessantes. Vamos aqui, ó. Nós estamos chegando no final já. Vamos aqui para os nossos ganhadores de hoje. Os ganhadores dos nossos livros doados pela Livraria Casa do Caminho são o Ismael Castrezana e a Paula Coelho. Ismael Castrezana e Paula Coelho. Vocês ganharam os dois livros doados pela Livraria Casa do Caminho, que podem ser retirados lá na Livraria Casa do Caminho, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 13 horas. E vamos também para os nossos aniversariantes. Parabéns para você mereceu renascer. Olha só os aniversariantes. Quem faz aniversário? Vamos pegar aqui do dia 12. Quem está fazendo aniversário hoje é a Sara, né? A Sara está fazendo. Não, é, a Sara comemorou. Ela está falando a data de ontem, então foi dia 12. A data de ontem foi dia 12. Hoje é dia 13. Quem fez foi a Sara. Ela é a nora do nosso Silvio aqui do programa. Nora do Silvio, né? Completou ontem aniversário a Sara. Dia 13, quem faz aniversário é o Sidney. Não, a Graça, aniversário lá do Anjo Ismael. Da Anne. A Graça vai na Anne. Era aniversário de casamento dela, tá aqui. Só pra lembrar, né? Quem faz aniversário também dia 13 é o André Castro, do Paulo de Tarso. É o André Banha. Dia 13 também a Terezinha Petit. Terezinha faz aniversário também. Dia 13 o José Pedro Cavaleiro. Pedro Cavaleiro também, lá do Paulo de Tarso. Mas aqui, dia 14, Pedro Augusto. Pedro Augusto, meu neto, faz aniversário amanhã, dia 13. Dia 14 também o Luiz. Luiz Frederico, é meu sobrinho também, que ouve o nosso programa. E vamos aqui para os que o Rodrigo mandou pra gente aqui também. O Rodrigo mandou alguns aqui, né, que faz aniversário. Tem gente que faz aniversário demais hoje, tá vendo? É, e olha só, a doutora Niete, dia 14, faz aniversário. Dia 16, o Fábio Lima, que é meu genro, faz aniversário também. Dia 18, o Gustavo Souza do Espírito Santo, também, primo do Rodrigo. E dia 18, a Nadir Paulino, né? Opa. A Nadir faz dia 18 também. Dia do aniversário do nosso programa. Do programa Vivência Espírita. Ela fala, é a mesma idade da Nadir. É, 6, é, vocês. 15 anos. Vocês fazem aniversário, a Nadir fala, o aniversário do Vivência Espírita é no dia do meu aniversário. Legal, muito bacana. Espero que eu não tenha esquecido ninguém hoje aqui, porque estava cheio de gente aqui fazendo aniversário. Paz e alegria em todos os corações. Se tiver festa, pode convidar que a gente vai, né? Vamos agora nos despedindo, porque já são 9:56. A música que nós vamos colocar aqui no encerramento do programa será a música do nosso irmão Ed Moreno, que entrou aí agora há pouco, Perdoar ou Pedir Perdão. Rodrigo? Mandar um, reforçar o parabéns pro meu primo Gustavo lá em Santos, que escuta a gente, ouvinte, assíduo. José, pedindo também desculpa para as pessoas que mandaram mensagem, a gente não leu, até o pai deles é José lá do Espírito Santo, de Santos, né? Mas o Edinaldo aqui, que é o Ed Moreno, a gente leu, né? A Ieda mandou mensagem aqui, respondeu a pergunta para sorteio. E também todo mundo que participou, a gente agradece do fundo do coração por ter passado. Ah, o Jorge não falou o endereço lá da livraria para buscar o livro. Né? A livraria Casa do Caminho fica lá na rua Helena Mascarenhas, número 115. Tá, casa do fundo, antiga livraria. E agradecendo a todos. Ah, e quem falou aqui também foi o Bessa. O Antônio Bessa, ele comentou lá do Recanto, que ontem foi o primeiro dia do ano que teve lá no Recanto de Luz e Mancheira, os trabalhos de cura e cirurgias espirituais, lá do nosso irmão do Edson Barbosa. E ele comentou que foi uma dupla sertaneja lá, que é conhecida, né, que fez a harmonização musical, é uma dupla espírita. Então, ele comentou que estou tentando resgatar. O nome deles é Ricardo e Eduardo. Ricardo e Eduardo. É uma dupla aí que está conhecida aí no sertanejo. E foi lá fazer a harmonização musical nos trabalhos de curas. Muito interessante, né? Então, até o próximo domingo às 8 horas. E feliz aniversário para o programa Vivência Espírita também dia 18. Dia 18. Sexta-feira. 15 anos, né? 15 anos de programa. Ininterrupto, né, Jorge? Mas não temos mais aquela tremedeira do primeiro programa, não, né? Não, era normal, né? Normal. O que o Éder acabou de falar. Você não pode usar o presente para ver as nossas falhas lá no passado. A gente tem que se auto-perdoar. É bora para frente. É claro, que atrás vem gente. De vez em quando a gente coloca só para relembrar, mas aí é só para os outros rir, né? Nós queremos agradecer a presença do Silvio, do Assunção, que é o médio de transporte do Éder, a Graça, a Bia, que está aqui conosco, que vai fazer a prece de encerramento, o Beto, o Inácio, que está na técnica, e estou sentindo a falta hoje aí do Francisco e da Camila, né, que não estão aqui conosco. A Camila está fazendo preleção lá no Jefa hoje. A Camila. Aí a prioridade ficou com a avó, né, com a minha sogra. Então, Éder, os microfones estão aí para os seus agradecimentos, para as suas considerações finais e para você marcar na agenda para voltar logo aqui no nosso programa, que as suas palestras movimentam muito o nosso programa, né, Rodrigo? Você que é o homem do computador? Com certeza. Bastante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a liberdade, né, que a gente tem também de falar que isso é importante. Agradeço muito a espiritualidade toda também por a gente estar aqui, pela condução, né. Só lembrando também que profissionalmente, eu sou musicoterapeuta, nós temos um espaço no Vista Verde, na rua Cidade de Assunção, número 203, e nós vamos, nesse início de 2019, a nossa agenda de cursos vai começar, nós vamos começar a fazer algumas aulas abertas sobre os cursos, né? Então nós vamos começar com algumas aulas abertas sobre essa questão de física quântica, do curso de gerenciador de equilíbrio, que é um curso de manipulação de energia. O telefone é 3902-3071. Os interessados, é só ligar, deixar o nome e o telefone, que assim que tiver essas aulas abertas, nós vamos fazer uma sequência agora, são aulas muito bacanas de se acompanhar, a gente explica o curso todo nessa aula também. E esse ano nós estamos começando um curso novo também, que é a Cura pela Prosperidade, que é muito interessante, que é um curso onde a gente explana muito do que a gente falou aqui, mas na verdade é um curso vivencial, terapêutico, onde a cada aula a gente tem uma explanação e uma vivência para se desprender dos processos internos, uma condução terapêutica de se desprender dos processos internos. Também, já já, a gente começa com as aulas abertas sobre esse curso, quem tiver interessado, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez. Tem algum link, assim, na internet? Não, não. Até tá. O momento, não. Tá. Até o momento é o telefone mesmo, 3902-3071. Beleza. Então tá bom. Bia, se você puder encerrar pra gente, então... Uhum. Hoje o sentimento é só de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades, gratidão pelos amigos, gratidão pelos relacionamentos, gratidão pela essência divina que tem em cada um de nós, gratidão pelo amor que nos une, pela compreensão, pela simplicidade, pela humildade. Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao universo que nos propicia momentos tão lindos e maravilhosos para ser vividos no dia, no aqui e agora, no hoje. Agradecendo a todos os amigos espirituais que nos acompanham, que nos intuem e que nos levam a cada dia mais para o nosso equilíbrio e para a realização da nossa missão de alma aqui na Terra, com amor, com gratidão, com perdão e muita aceitação. Luz e paz a todos, um excelente domingo. Gratidão. Perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, se responda. A melhor resposta tem que vir do coração. Pede perdão, mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa, mostra que existe amor pra crer. E você. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, se responda. Mais